Policiais do GDE cumpriram mais um mandado de prisão em Foz do Iguaçu. Sadraque Moreno foi preso por crime de receptação. É mais uma etapa do trabalho da Polícia Civil para prevenir ações criminosas durante os feriados de fim de ano, como explica o delegado Luiz Rogério Sodré. Nós sabemos aí que no final de ano a movimentação de pessoas é mais intensa e, consequentemente, a criminalidade costuma aumentar nessa época do ano. Então é uma preocupação nossa, os policiais nossos estão atentos a isso aí. Nós temos aí um reforço no efetivo justamente para lidar com esse tipo de situação. Vários mandados de prisão já foram cumpridos nas últimas horas aí pelo GDE, né? É também outra preocupação nossa, inclusive a gente sempre reforça isso para os policiais, o cumprimento desse mandado de prisão, porque, veja bem, já existe uma determinação para que o sujeito seja tirado de circulação, já existe uma ordem judicial para isso. Então a gente faz essa análise, constantemente estamos fazendo essa análise, estamos verificando, checando esse mandado de prisão através do sistema que temos e dando cumprimento o quanto antes para tirar essas pessoas de circulação. Se alguém tiver conhecimento do paradeiro de algum indivíduo procurado, é obrigação denunciar, né? Exatamente, é muito importante, nós precisamos dessa participação da população, inclusive boa parte dos mandados que nós demos cumprimento é em virtude de denúncias que nos chegam através do 97, então é muito importante isso, quem tiver informação, repasse através do 97, esse 97 eu sempre digo é o canal de contato entre a população e a Polícia Civil. E o estreitamento dessa relação comunidade-polícia tem sido grande nos últimos meses, né, doutor? Exatamente, nós temos estreitado esses laços com a comunidade, não só através desse disco de denúncia que eu citei há pouco, mas também o contato pessoalmente, as pessoas vêm na delegacia, nós temos uma preocupação com o atendimento ao público aqui na delegacia, nós achamos importante isso aí, e esse estreitamento, essa relação com a comunidade é fundamental para o trabalho policial. Não tem como se fazer um trabalho policial sem a participação da comunidade. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.